O dia 15 de novembro na história, 1954. Nascia em Portland, nos Estados Unidos, Matthew Abraham Groening, ou simplesmente Matt Groening, cartunista e criador da série de televisão Os Simpsons e Futurama. Antes dos seus trabalhos na TV, ele criou as tirinhas Life in Hell, que ainda são publicadas em vários jornais. Groening também criou uma campanha publicitária para a Apple, dirigida ao público universitário, em 1988. Em seus desenhos, nesta época, já é possível identificar os mesmos traços dos personagens dos Simpsons. 1965. O mundo perdia o talento do cantor Nat King Cole. Ele morreu aos 46 anos em um hospital de Hollywood, nos Estados Unidos, vítima de um câncer de pulmão. Em sua carreira de sucesso, cantou durante 20 anos nas principais cidades do mundo, interpretando consagradas canções como St. Louis Blues, Too Young, Fascination e Unforgettable. O diagnóstico da doença aconteceu um ano antes, quando Cole sentia dificuldades para respirar. 2003. Foi marcado por uma série de protestos ao redor do mundo contra a iminente invasão dos Estados Unidos ao Iraque. Estima-se que até 30 milhões de pessoas em 2003 tenham saído às ruas em mais de 600 cidades, fazendo a maior manifestação em escala global da história até então. Esses são os fatos que fizeram o dia 15 de novembro entrar para a história. Tenham todos um bom dia.